área aí é Maurício Valadares. Agora, deve ter sido bom esse evento lá com o Leonard Cohen. Que espetacular. Que você acha, Maurício? Não, Leonard Cohen, se não existisse, não existiria Nick Cave. A gente começa por aí. Já, né? Começa por aí. Aí, não existindo Nick Cave, já não existe um monte de gente. E o Tio, outros tantos, né? Então, deve ter sido bom mesmo. Acho que a festa deve ter sido boa, né? Pô, pelo amor de Deus. Vamos ver esse filme o mais rápido possível, né? Vamos ver filminho. Ronca Ronca daqui a pouco, né? Maurício Valadares chegando pro Ronca Ronca daqui a pouquinho. E a qualquer momento, mais notícias do mundo do rock. Notas musicais. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. A estação mais quente, mais agitada, mais bombada do ano merecia um CD à altura. CD Verão. CD Verão. Verão. Verão. Exclusivo nas Blitz da cidade. Tem Green Day. So I better hold on. My Chemical Romance. Detonautas. R.E.M., O Rapa, Barão, Red Hot e muito, muito mais. Tá afim? Então, cole o ouvido na cidade e saiba onde estão rolando as Blitz. Mas atenção, só fatura quem tem o carro colado no adesivo da cidade. CD Verão. Um CD exclusivo que você só fatura nas Blitz da cidade. Então, cole o ouvido na cidade e saiba onde estão rolando as Blitz. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Como você sabe, essa história de download de músicas é uma febre mundial. E a cidade não podia ficar fora dessa. Baixou tanta, mas tanta música bacana pra te mostrar que acabou se confundindo. E agora, quem vai ajudar a gente nessa parada é você. É você. É você. Rock Secret. A cidade baixa o som e você diz quem está tocando. E nesse mês, ouviu Can't Take My Eyes Off You. Ligue para o portal de voz Rádio Cidade 9976-1144 ou acesse radiocidade.fm e diga quem está tocando o som. Se você for sorteado e acertar a resposta, fatura um iPod Nano, a nova sensação mundial dos MP3 players. Rock Secret. A qualquer momento, aqui na cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Música o que você quer? É música o que você vai ter. Cidade, cidade. 40 minutos. Só de música. Sem comercial. De hora em hora, a cidade, e só a cidade, detona 40 minutos direto de música, sem nenhum intervalo comercial. Os sons mais bombados. Os clássicos. As novidades. Você só ouve aqui na cidade. 40 minutos de música. Toda hora. Toda hora. Os sons que você quer ouvir. As maiores promoções. Os eventos e shows mais bombados da estação mais quente do ano. Você só encontra aqui. Cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Que tal uma camisa exclusiva que você não compra em lugar nenhum? Com estampas iradas que são a cara da cidade e a sua cara. Hein? Nova camisa série limitada Rádio Cidade Design. Em 3 modelos e cores diferentes para você colecionar. Durante todo o verão, cole o ouvido na cidade e saiba como descolar as suas. No Rockside, radiocidade.fm. Promoções flagras pelo 2221-029. Nova camisa série limitada Rádio Cidade Design. Vista esse som exclusivo da cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Cidade. Are you ready? Começa agora. 40 minutos. 40 minutos. Sem intervalos. Só música. Na cidade. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca Ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca Ronca. This is religion. Apresentação. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 23 de janeiro de 2006, tranquilinho? Tudo bom, né? Ainda estamos na meia-noite, né? É, ainda estamos na meia-noite, meia-noite e sete. Ronca. A Rádio Rock. Mustang. On the Ronca. One, two, three. É caranguejo que vai pra feira amarrado. Duas homenagens aqui, né? Ao Lopes Maravilha, o botafoguense do Rock Bola, mais feliz que pinto no lixo com a varada que deu no Vasquinho, né? E aí, ao fundo, nosso ídolo absoluto, um dos nossos ídolos absolutos, nosso queridíssimo Wilson Pickett, que subiu semana agora, deixando uma legião de brasileiros entristecidos. Evidentemente, nós do Ronca Ronca, vertendo lágrimas em balde. Nossa. Três clássicos com Wilson Pickett, Em The Mineral, a Mustang Sally e Land of a Thousand Dances. Bem lembrado pelo Demi que é o Land of a Thousand Dances, o Ine Kamoji, quando gravou aquela musiquinha tradicional do filme do Fashion Total, né? Não, Demi? Ronquinha contando com um auxílio luxuoso de Demi Morales. Aparece aqui com Chico. Demi, vem aqui. Eu amo esse programa, cara. Uma case de fazer Rogério Skylab chorar também, né? Uma coisa maravilhosa, Demi Morales, aqui, cheia de pepitas sonoras. Aliás, o telefone da rádio: 2221-029. Totalmente sinal verde para que nossa torcida entre em contato com o Demi Morales. É ele, isso aí. Ele é a Renatinha de plantão, porque a Renatinha tá com problemas em casa. É pra atender mesmo, Demi. Fica à vontade aí, cara. Demi vai atender e vai dizer o que pras pessoas? Boa noite, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Essas coisas. Papo de rádio, você sabe como é que é, né? Mas enfim, o programa vem cheio de gracinha também, não tanto quanto o Demi. Passar mais adiante o cardápio completo, porque esse é o momento que o avião tá subindo, né? Tá decolando, então muita gente chegando em casa. Mais adiante vou passar o cardápio pela primeira vez da festa 21 de fevereiro no Teatro Odisseia, mais uma edição do Ronca Ronca Festa lá na Lapa. E de cara já digo logo que a promoção, hoje a primeira promoção para essa festa, será única e exclusivamente pela internet. Certo? Ah, tem então site? Por isso que tem site? Tem site, né? www.radiocidade.fm. Exatamente, então anote aí, porque já a gente vai colocar a promoção no ar. Agora o telefone tá aberto, faça um pedido, diga como é que foi seu fim de semana, se a praia tava boa, né? Papo de... é jiboia, né? Esse negócio que tá dando na praia. Segundo informações, vai ser o sorvete do verão, assim, sorvete de... É, olha só, vamos passar pra língua... Tupiniquim aqui, olha, disco da moça, bacana pra caramba. Ele tá falando do Ronca Ronca, tá falando de cuíca, né? semana passada ou a outra mostramos várias canções de João Bosco aqui no programa, né? João Bosco, roncou de raiva, cuica, roncou de fome. Alguém mandou parar a cuica, coisa dos homens. Roncou de raiva, cuica, roncou de fome. Alguém mandou parar a cuica, coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper a fome, não dá pra interromper a fome, a raiva, coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper. A raiva é a fome de interromper. A fome é raiva, coisa dos homens. É coisa dos homens. É coisa dos homens. A raiva e a fome mexendo a cuica. Vai ter que roncar. Roncou de raiva a cuica. Roncou de fome. Alguém mandou parar a cuica, coisa dos homens. Roncou de raiva a cuica, roncou de fome. Alguém mandou parar a cuica, coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper a fome, não dá pra interromper a fome, a raiva, coisa dos zumbis. O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca! Cidade. Ronca Ronca escurinho pra caramba, né? Três músicas logo de cara com Wilson Pickett. Logo depois, a novíssima, uma das novíssimas vozes da música brasileira, Céu, um clássico absoluto de João Bosco, O Ronco da Cuíca. E aí o fundo, a União Black, que esteve aqui nesse disco recentemente no Ronca Ronca, e muita gente pediu para ouvir mais. Nós ouvimos a música chamada Black Rio. Uma informação interessante, esse disco da União Black circulou durante muito tempo numa edição pirata por aí, feita oficialmente pirata, manja essa coisa assim, oficial pirata. E há pouquíssimo tempo atrás, uns 2 anos mais ou menos, a Universal, não a igreja, mas a gravadora, lançou oficialmente mesmo, com som melhor, a capa melhor também, esse disco intitulado União Black. Demi dança loucamente aqui dentro do estúdio. Essas horas é que eu acho que tem que ter uma câmerazinha assim ligada em algum lugar, cara, no jogo, sei lá, alguma coisa. Lá no caneco gelado do Mário, lá em Niterói, já pensou? Renatinha, um beijo pra você, tá? Nos abandonou hoje, mas estamos ligadíssimos. Renatinha não aguenta o tranco. Na sua recuperação. Tá com soluço a rádio, tá ouvindo esse soluço? Mas enfim, depois das alterações de data da festa Ronca Ronca no Teatro Odisseia, vou passar quais serão as atrações. Mais adiante, eu digo, o disco que nós vamos sortear não, que o Demi vai distribuir loucamente aos mais animados, você já viu, daqui a pouco eu digo, já aviso que é um trio que ano passado, 2005, ressurgiu das cinzas de uma forma muito linda, aliás, e o Demi chegou aqui já cheio de amor pra dar. Ele já que falou em distribuição. É, ele aparece logo. Ele é que vai distribuir o disco, que é uma edição dupla. É o CD de áudio e o DVD dessa banda. Mas do palco, já que eu falei do trio internacional, que nós vamos dar o CD e o DVD. Você aperta o fio de algum lugar aí, porque você tá fazendo um que não é da rádio. Não. Não, você tá ligado no fundo, que tá quase um dump. Pois é, mas você sabe. Ah, mas então é assim mesmo. Então deixa. Você tá em dump, tá bom. Mas enfim, no palco, para uma apresentação totalmente especial para a festa, certamente quem se deparar com a banda no palco jamais assistiu alguma coisa parecida e jamais assistirá algo parecido com o que essa rapaziada vai mostrar no Teatro de Sede, 21 de fevereiro. Just now. our society. You got to follow in the bottom of the glass. All the young but easily shot you. That's all modern brother mode, that's smart. We're just running on the spot. We're just running on the tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. I had an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program, is tuned into your program today. Mas enfim, no palco do Teatro Odisseia, dia 21 de fevereiro, entre Rolling Stones e o Carnaval, os Paralamas em trio. Inacreditável, Maurício. Quem se lembra da apresentação que os Paralamas fizeram no Ronca Ronca, no final do Ballroom, há uns 6 anos atrás, só tocando. Aliás, essa música que nós ouvimos, Running on the Spot, uma música do Jam, ela foi cunhada exatamente ali, nesse Ronca Ronca no Ballroom. E os Paralamas gostaram tanto da interpretação que eles fizeram para a música do Paul Weller, que puxaram para esse disco ao vivo, né? Uns dias ao vivo, lançado algum tempo atrás com DVD também. Então, o Ronca Ronca e os Paralamas, dali sempre sai alguma coisa para a discografia da banda. Então, falei com o João Baroni hoje, e ele disse que os três estão articulando um repertório muito especial para essa noite do dia 21 de fevereiro. Então, Maurício, vai ser um acontecimento. Então, o interessante é o seguinte: hoje é a primeira promoção que a gente faz com ingressos. Vou dar 5 ingressos duplos nessa primeira promoção, apenas pela internet. www.radiocidade.fm. À direita tem um botãozinho do Ronca Ronca na primeira página do site da rádio. E é o seguinte: como os Paralamas estão montando o repertório do show, eu vou solicitar à nossa audiência que dê 2 ideias de música para os Paralamas tocarem, certo? Então, tanto nacional quanto internacional, como eles estão, né, coletando informações, eu vou chegar para ele e falar aqui, na edição do programa do dia de hoje, 23, a nossa torcida deu essa ideia para vocês. É bom lembrar, os Paralamas estarão em trio, o Herbert, o João e o Bi, baixo, guitarra, bateria, sem os nossos outros amigos, né, rapaziada do naipe de metal, percussão, enfim, João Fera. Paralamas de volta a 1980 e preto e branco. E eu escolhi 2 músicas desse Um Dias ao Vivo, onde a banda tá sozinha. Na primeira, o Running on the Spot, na realidade, ele conta com a participação do Edgar Escandurra ali, que é um fissurado em moda, em jam, essas coisas, né? Mas Selvagens são só os três. A promoção vale até meia-noite de amanhã, para você mandar pelo site da Rádio Cidade a informação de 2 músicas que você gostaria que os Paralamas interpretassem dia 21 de fevereiro na festa Ronca Ronca no Teatro Odisseia. E o disco que o Demi vai distribuir aos mais animados a gente vive daqui a pouco. É um trio também. Fala, nossa torcida, vários e-mails chegam para que a gente repita essa banda aqui no programa. Vocês mandam, né? Ronca. Onde estará o meu amigo Charlie? Aonde é ele, Esgozel? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra e o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Whis Baby Charlie! Desorientação total, né? Pelo amor de Dadá, Maurício, que é isso? Abra a porta! Abra a porta! Ah, muito bem, muito bem. Fazendo os pasteizinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Não vem com sacanagem? que eu sou honesta, hein? Aqui ao fundo, disco lançado no Brasil da banda de Nova York, TV on the Radio. E antes nós ouvimos a pedidos o trio The Rogers Sisters, que são duas meninas e um caboclinho. Eu não sei dizer qual é a música que nós ouvimos, porque o compacto 7 polegadas não traz nenhuma informação. Mas eu tenho a impressão que foi o lado B com a canção The Conversation. E abrimos lá em cima com o quê? Tocamos Paralamas, falamos da promoção, né? Apenas pela internet, 5 ingressos duplos valendo até meia-noite de amanhã, meia-noite de terça-feira. A gente quer saber da nossa torcida duas indicações de músicas para os Paralamas tocarem na festa Ronca Ronca, no Teatro de Sede, 21 de fevereiro. Estão montando ainda a né, o bizarro, playlist, hein? Então dê a sua ideia, nacional, internacional, whatever. E com o TV on the Radio, a música The Wrong Way. E Demi Moraes aqui no telefone atendendo as ligações da nossa torcida. 2221029. É, Demi cheio de simpatia, né? Trabalhou o dia inteiro, deu uma corrida assim do Leme até a Restinga da Marambaia, voltou calmo e tranquilo, feito água de poço aqui, não, tô cheio de disposição. Por falar em disposição etílica, há pouco tempo, há umas 4, 3 edições atrás do programa, eu comentei do Pogues, toquei o disco, não sei o que, falei da Kirsty MacColl que gravou, né, não sei o que, aquela história toda, né? E pediram, cara, chega cada pedido por e-mail, esse mesmo site da Rádio Cidade. É o www.radiocidade.fm. Que vocês usam muito bem fazendo pedidos absolutamente insólitos e, né, é o desafio, totalmente... Tem que desafiar, vamos falar bem. Fora da sintonia de qualquer coisa que a gente pode esperar, né? Para uma rádio, né? Receber pedido, por exemplo, como esse que eu vou mostrar aqui agora. É uma das versões desse clássico da música de Bebum, de Mango Acento Irlandês. Uma música que o Pogues gravou há muito tempo atrás, de autoria do Ian MacColl, que é o pai da Kirsty MacColl, que grava com The Pogues. A banda são os maiores cachaceiros do universo. O nome da banda é The Dubliners. E a canção Dirty Old Town. I met my love by the gasworks ball. Dreamed a dream by the old canal. I'm going to make a cachaça total, né? Se acender um fósforo, explode a bodega do teatro onde o Dubliners se apresentaram há bastante tempo atrás, impetrepando Dirty Old Town, uma música que os Pogues gravaram de forma linda, né? Ok, Blue Mountain Rag. Depois tem uma, eles saem do show, o Dublin tem uma ducha de Guinness. Sabe o mangueirão que a gente usa pra dar uma refrescadinha no coito? Na carcaça, aí você abre, aquela aguinha preta assim que... É o tipo da coisa que você vai querer ouvir quando você tá bêbado, né? Exatamente. Você pede isso, é, toca aquela, velho. Sente o embalo. A primeira música desse lado chama-se Seven Drunken Nights. Drunken. É, cara, falar em Drunken, vai rolar uma apertadinha, é isso? Vai lá, rapidinho. Passou rápido essa hora, hein? Já passou uma hora, não? Já passaram tá 40 cedo ainda, minutos. Pô. Foram 40 minutos sem parar. É o tal do break dos 40 minutos. Exatamente. Ah, entendi. Olha, inclusive é isso aqui, ó. Olha o dele. De hora em hora. 40 minutos. Muita música sem comerciais no seu rádio. Cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Você rodou 2005 inteiro atrás das blitz da cidade, se matou para conseguir os CDs exclusivos do mês e mesmo assim não completou sua coleção, não é mesmo? Calma. Durante todo o mês de janeiro, a cidade libera o Box 2005. Um box exclusivo com todos, eu disse todos os CDs do mês de 2005. São 8 CDs exclusivos com os maiores sons da cidade. Green Day. I walk this empty street. The Killers. Skank. Vamos fugir. Oasis. E muito, muito mais. Acesse o Rockside www.radiocidade.fm ou ligue para o portal de voz 9976-1144 e faça sua inscrição para concorrer ao Box 2005 da cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Em 2005, os maiores shows do planeta passaram pelo Rio com promoção e carimbo da cidade. Lenny Kravitz. I want to get away. Avril Lavigne. Strokes. Claro que é rock. E em 2006, não vai ser diferente. Grandes shows no Brasil. Você vê e ouve com a cidade. E pra começar bem o ano, a cidade esquenta as turbinas no verão com Rolling Stones. Don't stop Rolling Stones. Aguarde. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Cuidado! A qualquer momento você pode esbarrar com essa galera aqui na cidade. Viu, meu filho? É isso aí, hein? Pacu é um esporte típico dos países mais frios, sabe como é que é, né? Que é isso? Me diz o que eu preciso fazer pra depenar aquele Zé Ruela. Pô, demorou, hein? Do balacobaco de bolso. Todo dia, a qualquer momento, você ouve na cidade os melhores momentos do programa mais alucinado no rádio. Por que é que o camelo não pode entrar aí? Vocês têm medo de camelo bomba? Isso é preconceito. Do balacobaco de bolso. A qualquer momento, aqui na cidade. Verão 2006 na cidade. Não tem pra ninguém. Cidade. Ronca, ronca. Cidade. Only never no more will I play. Aí é bebedeira total, né? Todo mundo se abraçando, chorando. Ô, oh, meu amigo, tchau. Ô, amigo, gosto de... Você me deve dinheiro, né? É? A intenção de fazer a promoção hoje única e exclusivamente pela internet deu-se pelo fato da Renatinha ter comunicado a sua ausência no programa de hoje. Mas como muito simpaticamente Demi Morales apareceu porra aqui, está atendendo a nossa seletíssima torcida, vamos passar alguns ingressos da festa dia 21 também pelo telefone para a rapaziada. Aê! Desprovida de internet, né, não tem que passar numa Casa Bahia dessa, roubar um computador, uma situação dessa, né? Então tem telefone aqui, né? 2221-0029. Demi Morales vai atender a ligação. Exatamente para que você, nosso queridíssimo ouvinte e ouvinta, dê duas ideias de músicas para os Paralamas tocarem dia 21 de fevereiro lá no Teatro Odissé. Vamos fazer o seguinte, vamos concentrar essa promoção pelo telefone, pra coisa não pegar fogo aqui. Meia horinha de telefone e valendo, né, globalmente pela internet até meia-noite de hoje, okay, de terça-feira. Meia hora a partir de agora? Meia horinha a partir de agora, valendo pelo telefone 2221. 1029. Duas músicas, duas ideias para os Paralamas tocarem. Chega aí, Demi. Eu pedi pra você fazer uma mesa redonda aqui com a Aline sobre a sua posição. O que você acha? Esse negócio de posição assim fica esquisito aí. Do show do Rolling Stones. Como vai ser o show do Rolling Stones na Praia de Copacabana? Perguntinha. Porque ele foi lá no show do Lulu Santos e achou que foi em caos e tal. Quer saber de você o que você acha assim, do show? Não acho nada, cara. Desse tamanho, não tô achando nada. Esse negócio da perguntinha, essa moda pegou, hein? Vamos ver. Bebedeira do Dubro, né? Olha só, falando da festa dia 21 de fevereiro, o disco que o Demi vai distribuir para os mais animados é esse aqui, ó. É o CD áudio e o DVD, hein? Não é pouca coisa, não. Então, este é o disco Bullet in a Bible, do Green Day, que nós vamos distribuir dia 21 de fevereiro. Demi vai distribuir aos mais animados na pista do Ronca Ronca no Teatro Odisseia. Demi vai fazer até moicano para distribuir isso. É uma edição dupla, o CD áudio e um DVD, com a banda num show bastante longo. E, conforme nós já comentamos aqui, foi interessante, é muito interessante acompanhar a carreira de uma banda como Green Day. Começou de uma maneira bacana, bem particular, não sei o que, deu uma enfarofada, deu uma sumida, deu uma ratataia ali. Em 2005 voltou muito forte em termos de qualidade, em termos de presença e fazendo, assumindo uma... investimento de gravadora, né, Maurício? Verdade seja dita. Seja de onde vier, mas o fato é que eles... Não adianta você investir e o cara fazer fora do pinico, né? Eles fizeram dentro do pinico e acertaram e ganharam o lugar que eles, pelo visto, não vão sair mais. Como banda americana dessa muito popular, né? E que tem essa formação clássica de rock and roll, Green Day vai ficar nisso aí pra sempre. Então esse Bullet in a Bible é o disco que nós vamos distribuir, repetindo, CD e DVD aos mais animados. O telefone continua aberto mais uns 20 minutos, DM na linha, diga duas músicas que você quer que os Paralamas coloquem no repertório dia 21 de fevereiro no Teatro Odisseia. 2221-0209. Yeah. Falando em internet, uma informação bacana pra caramba, mas muito especial mesmo. Eu não vou detoná-la aqui, porque o parceiro não confirmou ainda. Então, nós teremos, provavelmente, a presença muito especial, como convidado meu, como Djalma, sábado no 00 no Goma, festa que eu faço lá no Planetário da Gávea. Então, a rapaziada é sintonizada com Ronca Ronca, com Goma, com essas coisas mais dançantes, mais black que eu mostro aqui, fique alerta no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, que provavelmente amanhã eu vou colocar qual será a surpresa, qual cidadão que estará ao meu lado lá no... Maurício, olha só, você sabe que tem capricornianos ouvindo, né? Como é que é o nome? Tem capricornianos ouvindo esse programa. Tem uma capricorniana aqui nessa vez. Capricorniano é um bicho curioso. Você vai ficar dizendo essa? Eu tenho uma novidade, mas eu não vou contar agora? Porque eu não sei qual é. Agora. Eu não posso, ai, querida. Curiosidade. Curiosidade mata amanhã. Quem tem pressa come cru. Falando no site do Ronca Ronca, eu hoje anunciei a presença dessa banda aqui. Send me Ronca. Susan the Banshees, mais conhecida em Niterói no tempo da Rádio Fluminense no início dos anos 80, como Susana e os Baixinhos. Oh, que maravilha! Israel. Agora, se o Green Day é britânico, Susan the Banshees é boliviana, né? É, total boliviana. Diretamente ali daquela cidade boliviana chamada Caracas, né? Caraca, hein, maluco? É, a Bolívia, próxima. Olha a entrada, entrada. Essa vai até o final, que é muito foda essa música.